Olha a pegada dessa princesa, avançada na beleza. Chamou minha atenção, voa mais que borboletão. Voa mais que borboletão. E acho que dessa vez eu caio dentro de um espaço. Mais de quantas vezes eu já falei que tô cansado. Mais de uma vez que eu implorei pra ela voltar pros meus braços. E hoje eu tô na praga vendo tudo embaçado. Por causa de um amor que nem foi feliz pro meu lado. Só que toda essa cinta eu tô deixando pro passado. G-Beats mandou recado. Ficou apaixonado pela mina do mercado. Cabelo encaracolado, joga sujo. Seu beijo me deixou mudo. Várias horas fiquei surdo, cabeça da surto. Quando eu olho essa princesa avançada na beleza, chamando a atenção, voando tipo borboleta. Voando tipo borboleta. Olha a pegada dessa princesa avançada na beleza, chamou minha atenção, voa mais que borboleta. Voa mais que borboleta. Que vermelha, essa mina não bebe cerveja. Todo mundo sabe, nós é outra fita. Casal que combina, tipo MD quando usa da adrenalina. Bebê, eu posso chamar de B. Hoje é só eu e você, nós dois conduz o rolê. Bebê, eu posso chamar de B. Hoje é só eu e você, nós dois conduz o rolê. Olha a pegada dessa princesa, avançada na beleza. Chamou minha atenção, voa mais que borboleta. Voa mais que borboleta. Olha a pegada dessa princesa, avançada na beleza. Chamou minha atenção, voa mais que borboleta.